Para Taxi Gol 604, hotel B1, 65, autonomia 1350, restrição. 604, Lizada Táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera dona 0, Chame Torre, 118, decimal 95, que negar no 0, 12, boa viagem. Passaria do 224, Juazeiro, 190, ponto? Pronto, 224, para frente. 224, para Juazeiro, 3190, decola da pista 90, primeira curva à esquerda, saída a lotar. Controle no 208, acione 5026. Solução, saída? Lotar. Dado 190, Juazeiro, da guarda da esquerda, lotar. 208 ao controle, acione 5026, passaria do 224. Passaria do 224, fechamento correto, pós plano para posicionamento. Valeu, 224. Ô Salvador, muito boa noite, algum 9227, gente da informação. Terra, gate 5, autorização Guarulhos. Guarulhos, 340, sente, aguarde de cópia. Aguardando. Caninhar e decolar, 80 graus, 109, voo no 604. Na escuta? 889 na escuta? Gente, então o reporte pronto, ficou no 889. Chamé 6310, contact mile receive center 15.45, if enable 126.85. 12545, enable 126.85, good evening. Zero, e eu piso 16 após BHZ, DCT, Trive. Pode conforme a rota do plano. Levada 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após bridge, controle 208, chame 5032. Estamos autorizados, 340, viva Zulu na meia, Brava Hotel Zulu, DCT Trive, prossegue rota. Decola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge, 208, controle, 5032, transponder 9227. 17, procedimento correto, pós plano para estacionamento. Reportará. Forte táxi, 889. 1604, decola usino 5, chame controle, 1208, uma boa noite. 208, uma boa noite pro senhor também, obrigado. Nada. Controle Salvador, uma boa noite do voo 1604. Voo 1604, contato radar na decolagem, supor nível 370 na saída Momo, transição próxima. A saída Momo vai subir ao 370, conforme. Vai atingir o... Está com 170, subiu para 050, voo 1076. Voo 1076, autorizado descida para 21 pés, altimétrica no 012. Autorizado, final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, bom, não, zero. Zero, reporte estabilizado, bom, não, zero. Papa Romeu, Romeu Eco Vito, desça para 3 em um pés, altímetro no 012. Nove, autorizado táxi via parte principal, Ninja e Alfa, no ponto de esperada no 0 Chibi Torre, no 8.95, QNH no 0, no 2, boa viagem. Nova Salvador, rumo 9287, prospeito de acampamento no 05. 9287, me acompanha com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Boa, sua retaguarda, está autorizado, puxa após táxi. Passagem da aeronave, em coordenação livre, vou trabalhar no táxi 9287. Estabilizando o voo no 076. Voo no 076 completa final do procedimento LS X2 no 0, agora a torre 118.9. 118.95 agora, obrigado, até daqui a pouco. Até. Papa Romeu, Romeu Eco Vito, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado. Não é Eco Vito, procedimento para 2.000 pés, estado no 012, autorizado LSX-Way, estabilizado. E aproximação, guarde autorização de pouso. Tráfico em companhia, ingressando, vai iniciar a corrida no momento. O no 076. Tem gente aguardando. Uno 889, decolou os 23, chame controle em Uno 208, uma boa noite. 889, boa. Uno 076, tem pouso autorizado na Uno 0, vento 70 graus com 8 nós, com Uno 076. Cancel ele pôs na Uno 0, Uno 076. 3 horas e 58, alternando Galeão. Uno 927, 30 táxi. Via Engenharia Alfa, no ponto esperado no 0, Chime Torre, 1-18-95, quem negar 1-0-3, boa viagem. Engenharia Alfa, ponto esperado 1-0-2-95, 1-0-3, graças a um bom trabalho, 9-2-2-3. Boa noite. Boa. Salvador, M313, boa noite, informação de terra para Guarulhos. M313, Guarulhos 360, aguarde com a... M313. Total 9907, controle Salvador, sendo identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, altímetro no 013. Cruzeiro 71, tem condições de iniciar de imediato? Sim, aqui. Tô autorizado, reporte táxi, Cruzeiro 71. Capo táxi, Cruzeiro 71. 9287, boa noite ali, mantém cabeceira no 09287. Ali mantém 109287. Uno 076, solo os 26, libere a direita, chame solo em 1219. Direito 219, gol 0076. Salvador, boa noite, gol 0076, liberado 3 escuta. 076, táxi de Alfa, pode ser táxi de Juliette. Alfa de Juliette, 0076. Gol 1889, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 320. Consiga, senhor. Firma-se, está pronto para iniciar. Pode ser mais um minutinho. Sim, estou em reporte pronto. Quase 71. Bora. Zero clear, boss. Arrival, temperature 1013. Cruz no meio, autorizado Tais até através do gate 06. Gol 076, autorizado ingresso na Juliette pelo portão 02. Juliette 02, gol 076. Agora sim, pronto, 4071 lá no gate 1. 071, não aguarde o instante para o início do pushback. Guarda. Aguarde na autorização de pushback do passarelo 2224. Cedo na remota 14, está livre e afastado. Livre agora, remota da taxa 2224 passarelo. 9287, decolou de Salvador, os 28, chame controle em 1208, uma boa noite. 08, grata, boa noite, bom trabalho. 2, vai prosseguir o contato via Índia Alfa no ponto de esperado 10, chame torre 118 decimal 95, Kenegal no 013, boa viagem. Aqui, visual, cara, navegou, prossegue no 5282, 9558. Leda, direto para ele. 340, restrições, Israel, Leda, Voa Bridge, 9287. Oi, Salvador, Romeco Vitor, informa estabilizado, final IADS 7610. Barro, erro, Romeco Vitor, completa final, agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, a torre Romeco Vitor. Do 4071, está livre pushback, pode táxi. Sete já por táxi, 04071. Salvador, boa noite, Papa Romeu Romeu, Eco Vitor, final de 8 minutos, tem baixado secado. Boa noite, Romeu Romeu Eco Vitor, avistado. Tem pouso livre, pistola no zero, vento de 80 graus, com no 09, Romeu Eco Vitor. Romeu Eco Vitor, tem livre, pouso, pistola no zero. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EO, Leda Bridge, controle 1-0-8, acione 5-0-3-3. Oceanair 6-3-1-3, autorizado Guarulhos, mesmo do EO 3-6-0, Dr. Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, 3, já faz um pancor de voo, da sala da Fiscalete, na curva direita, saída da EO, Leda Bridge. Controle 1-2-0-8, próximo de 5-0-3-3, na 3-3. Beatriz, no descrevimento correto, respondo para posicionamento. Cortará o chamado. Gol 1889, chama agora o centro Recife, 133 decimal 95, alterna 133 decimal 25. 889. Total 9907, está autorizado a final do procedimento em LS X-Way, desça para 2000 pés, altímetro 1013, reporte estabilizado. Total 9907. Olha, autorizado aí o total 9907 para a projetora. Autorizado, reposto estabilizado. Passará o total. Parceria 224, autorizado táxi até outra vez 206. Autorizado táxi, confirme na última mensagem? Até outra vez do gate 06. Até outra vez do 06, 2224. Gente, após a passagem do feno na curta final, alinha mandei 1-0, 5-2 no meia. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém, trip 5-2 no meia. Para o táxi azul 4071, tem 1-03 a bordo, 3:50, alterna Ribeirão. Azul 4071, autorizado o táxi, via Índia e Alfa, no fone esperado no 0, chame Torre, 1-18-95, quem negar no 0, no 3, boa viagem. Índia e Alfa, 1895, 4013-0-4051, obrigado, até pronto. Parceiro 224, autorizado o passeio com táxi, via parte principal Índia e Alfa, no fone esperado no 0, chame Torre, 1-18-95, quem negar no 0, no 3, boa viagem. 13 agora, autorizado, parte Índia e Alfa, ponto espera, vai chamar a torre 18. Obrigado, boa noite, 2-2-4 para parede. Bom Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu Covito, que vai na Delta. Romeu Covito, boa noite, confia em Pátio aqui. Deixa eu prosseguir. Pátio 6. Confirme. É Pátio 5, adicionando Romeu Covito. Gente, vai dar que você avião, faz portão antes da Juliette para ingresso no Pátio Principal. Vai convido via Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso no Pátio Principal. Salvador, boa noite, azul 4071, ponto de espera da 1-0. Ali mantém cabeceira no 0, 4071. Ali mantém. 5-2 no meio, decolou os 3-5, chame controle 1208, uma boa noite. 0. Ok, a mensagem foi entrecortada, mas compreendi que é para o 5-2 no meio passar a escuta do controle. 1208, a frequência. Tato, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, passarei 2-2-4, próximo ponto de espera 10. Mantenha o ponto de espera, passarei do 2-2-2-4. Mantenha o ponto de espera 2-2-2-4, passa 10. Salvador, boa noite, o trip 5-2 no meia, na saída Pucã. Aguarde. Total 9907, completa a esquerda, proa 060 para o localizador. 060 para o local. Trip 5-2 no meia, contato radar na decolagem, sul para o nível 190 na saída Pucã. Após, chamo direto na casa. 1-0-9-4071. O 3-0 no mesmo final, trip 5-2-1-6. Final 5-2-1-6, Pucã após Jama após Aracaju. Estabilizado visual total 9907. Entre, completa a aproximação, chama agora a torre 118.95, total 9907. 18.95, total, espera daqui a pouco. Azul 4235, clear elephant approach runway 10, descent 2005, altimeter 1013. Ok, descent 2005, intercept approach elephant ray, azul 1013, azul 4235. Aguardando o pouso total. Azul 4071, decolou 37, chama o controle 1208, uma boa noite. 1208, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Rio 5972, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada, bom. Altímetro no 013. ...907, livre pouso no 080 graus, 129907. Pouso autorizado, total 9907. Está autorizado, pode ingressar via Quebec, cruzar a pista 17 e táxi até o Pátio 5 na minha escuta, Romeu Eco Vitor. Após laser direto, Brilho. Sente para o 360 na DAEL, após ler da bridge direto, 4071. Após o total 4224 autorizado ali, mantenha 1-0. Firmo, após a passagem ali, mantenha 1-0. O total ali, mantenha 1-0, obrigado, 2224 para cabeça. Total 9907, Solos 41, reporte livrando, cabeceira oposta, agilizando a medida possível, 9907. Stabilizer, XPLS, X-ray, azul 4235, 35.